rola. Ela sabe que eu sou susto e quer minha banana. Cozinhando crack de semana em semana. Bem grossaço, game bom, é vice. Mas o crack no bolso tá lotado. Rola. Ela sabe que eu sou susto e quer minha banana. Cozinhando crack de semana em semana. Ela engole meu filho, ela engole minha bola. Mais uma bomba nessa madrugada. Capa na camisa e Nike na sola. Eu fui te trombar na rua e vi que isso era nerd. Eu te roubei, fiz história e curto iPhone 7. De mansão, balão de Buda na van. Rachixi mais preto que meu pau na boca dela. Quando antes, o teu é lá, o meu é pra mamãe. Porque ela gosta, eu vou meter minha palma. Porque ela gosta mais de miúme. Porque eu chupo ela bem mais gostoso. Ela sabe que eu sou susto e quer minha banana. Cozinhando crack de semana em semana. Tem drogas, game bom, é vicia. Mas o crack no bolso tá lotado. Rihanna, ela sabe que eu sou susto e quer minha banana. Cozinhando crack de semana em semana. Acho que é bom, é vixia. Meu bolso tá lotado. 88